Sei lá, parece um boneco. Vozes a cortar o frio de janeiro ao som dos acordes de guitarras e adufes foram as boas noites que a Associação dos Covões levou aos moradores do bairro esta sexta-feira. As janeiras saíram à rua e com elas a vontade de manter viva a tradição. Os moradores, claro está, agradecem e cada um retribui como pode. Uma garrafa de vinho do Porto. Fica contente de lhe verem cantar as janeiras à porta? Sim, sim, gosto. Também aproveita para dar um bocadinho à língua? Sim, exato. E uma coisa, no saco, o que é que meteu? O que é que meteu? Dinheiro. Gosta que lhe venham cantar as janeiras, assim numa noite fria? É a primeira vez. O que é que pensa disto? Como? O que acho é que pensa? Bonito, acho bonito. Acho que o meu marido traz uma garrafa de bebida. São umas boas noites diferentes, não é? 20 vozes masculinas. Sim. Agrada a ideia? Muito. Já para os que preferem não encher o saco de quem canta, há, claro está, também quadras a condizer. Passo a passo, as janeiras correram o bairro dos Covões e Planalto, em Porto Alegre. As ofertas essas têm destino encher a barriga de quem as quiser provar. Está uma rica maneira de já boas noites e preparares o lanche para amanhã. Exatamente, o objetivo também é esse. O objetivo é, de facto, é amanhã, é termos um bom lanche, uma boa tarde passada e com esta malta toda e com todos os associados e vizinhos. Portanto, isso é para todos. É para todos quando aparecerem, pá, já sabem que podem contar ali com uma boa tarde bem passada. E o saldo é positivo, já se foi uma garrafa de vinho, mas... mas há muitas ainda mais para arrebentar, Para ver se uma grande piscada com que estão aqui a recolher... Sim, senhora, muito bem dito. É isso? É isso mesmo. Amanhã à tarde, a partir das 4 da tarde, convidam-se todos os moradores dos Covões e arredores, Alto Alentejo e não só. Podem vir os gajos do Paris Dakar também, se quiserem, para uma recolha estomacal de tudo o que se recolhe durante esta noite. Afinal, a tradição ainda é o que era e nos Covões, por entre o frio de inverno, as janeiras lá vão a marcar passo. Ficamos agradecidos pela oferta recebida. Que tenha muita saúde e muitos anos de vida. Que tenha muita saúde.